uma canção pelo ar, uma cidade a cantar, e você a sorrir, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais. Mas, vamos nós com música. Vamos sim. Este casal reside, ou melhor, avô e neta residem lá em Araraquara e estão em nossa sintonia. É o senhor Hermínio Duran e sua dileta neta Marcela R. do SUS. Para eles, nós vamos rodar nesta manhã de domingo com Carlos Cachaça esta gravação que tem a assinatura, a composição do Hermínio Belo de Carvalho, Alvorada. Que coisa maravilhosa esta gravação do Carlos Cachaça para este número. Canhoto da Paraíba, talentoso. Canhoto da Paraíba, muito adoentado. Canhoto da Paraíba, com seu violão executa, do Aristides Borges, Subindo ao Céu. Tudo isto para o vovô e para a neta dileta, o senhor Hermínio Duran e a neta Marcela R. dos Santos, ambos residentes em Araraquara, pois Araraquara também amanhece ao sol. De um jardim, um coreto, a música e a saudade. Temos ainda o já saudoso Francisco Petrônio, recentemente falecido, aqui defendendo do José Fortuna, Raio de Sol. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente sabor, e o sol colorindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. No morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. E o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora de uma tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando, meus caminhos tão sem vida. Thank you.

Juninho Mais Vale na volta, vão estar conosco Orlando Silva, do Caymmi e Eli Camargo.